O português chega correndo para avisar o seu amigo. Joaquim, Joaquim, levaram seu carpa. Ai, Jesus, e você viu o que foi? Eu não consegui ver, mas anotei a placa.